nós marchamos sobre a sua palavra, que é o caminho de Deus para a nossa vida. Pois este caminho é perfeito, é vida.